Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Marco Antônio. Bem, meu querido. Tudo, e você? Parabéns pelo programa de ontem, viu? Não, parabéns pra ti. Não, pra nós todos. É isso, parece que eu tá dando tapé nas costas dos outros, mas ontem o papo foi ótimo mesmo. Já tá no SoundCloud, né, pra eu passar adiante. Não, ainda não. Não? Ainda tá, não, ainda não. Avisa-me, por favor, quando tiver que eu quero passar. Aviso, sim. Olha, o seu convidado já está na linha. Já está, maravilha. Gente, empolgadíssimo aqui, estou pra falar com esse premiadíssimo escritor, como se já não bastasse o cara ser uma pessoa super criativa, ele também é apenas matemático e é expert em computação, o que me faz não só admirá-lo, mas na verdade odiá-lo um pouco, morrer de inveja, porque não só eu vivo levando suas homéricas de coisas primárias como Windows, como Windows no computador, mas também até quando eu for fazer até cálculos banais de divisão com vírgula, eu levo surras homéricas. Mas de qualquer forma, aqui tem muita coisa para falar sobre o nosso entrevistado, com ele e sobre ele. Vou tentar dar um briefzinho, apesar de ele não ter nem perto, sei lá, 90 anos de idade, ele já tem uma vida assim bem com muitos feitos, tá? O nome dele é Jacques Fuchs, ou Jacques Fuchs, né, F-U-X, sobrenome, e o J para ficar chique, né, francês, com C-Q. Então, ele é vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2013, com o primeiro romance dele, um livro maravilhoso chamado Antiterapias. Ele, como eu falei, é matemático, mestre em computação, doutor e pós-doutor em literatura, foi pesquisador visitante na Universidade de Harvard, teve obras assim super elogiadas, com uma delas, Oulip, que é sobre um grupo que brincava com ideias e estruturas matemáticas diversas e as utilizava na composição de seus livros. O autoexplicativo Brochadas, Confissões Sexuais de um Jovem Escritor. Mexugá, que é um romance sobre a loucura, vencedor do Prêmio Manaus de Literatura. Basicamente são análises e reinvenções biográficas de célebres de excêntricos célebres, né, tais como o cineasta Woody Allen, o veterano astro pornô idolatrado pelo Renzo Mora, nosso amigo de rádio, e acho que pelo João também, e por mim também, o Ron Jeremy, também chamado, não de batismo, Ron Jeremy Hyatt, né, o intelectual de Freud, Wilhelm Fleiss, o escritor Philip Roth, etc. Ele está lançando um livro que já está dando muito o que falar, chamado Nobel. Basicamente, é um livro onde ele desacraliza toda essa pompa de fachada, todo o ego por trás dos mecanismos internos, né, do Prêmio Nobel de Literatura. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Jacques Fuchs. Tudo bem, querido? Queria falar aqui com vocês. Obrigado por essa apresentação. Vamos lá, né? Vamos lá. Sobre literatura, brochadas, loucuras e sobre o Prêmio Nobel, né? Exatamente. Querido, vamos então começar, obviamente, pelo início de tudo. Assim, me fala um pouquinho como é que foi essa, né, o teu interesse pelas ciências exatas e é da transição para a literatura. Eu deduzo que tenha sido quando tu descobriu, quando tu ouviu falar, estudando ciências exatas, né, desse Oulipo, né, que era essa congregação de doidos, assim, que estavam vendo uma fórmula para poder escrever seus livros, né. Me parece um pouquinho até como estudiosos da música pop que descobriram uma forma meio matemática de como fazer sucesso, né, analisando os hits. Fala um pouco disso, pode ser? Claro, claro. Na verdade não foi bem assim não, vou contar essa história. Ah, por favor, fala então. E eu conto também essa história no meu primeiro livro, né, que é o Antiterapias, que na verdade é esse gênero, né, que as pessoas gostam de classificar como autoficção, que é você falando um pouco da sua vida. Mas, enfim, eu sempre fui muito bom aluno em física e matemática. Então, eu acho que eu nunca tive, né, nenhum outro caminho, nunca pensei em tomar outro caminho que não... O da engenharia. Ok. mas eu sempre gostava de ler o Borges. O Borges me intrigava. Eu lia muito. Jorge Luiz Borges, né? Exatamente, escritor argentino. Então eu lia. E à medida, e eu sempre o lia e sempre não entendi o que ele estava falando, né? Porque eu acho que né, aqueles contos pequenininhos, mas são muito densos, muito profundos e muito fantásticos e encantadores. E muita então, gente lê, alega ser grande fã e não entende, mas não quer dizer, né? Exatamente, mas eu sabia que ali tinha alguma coisa matemática. Quando eu li, eu falava, bom, esse cara está falando sobre alguns paradoxos, ele está falando sobre alguns problemas matemáticos, ele está falando sobre o infinito, enfim, o infinito você pode falar em várias áreas, né? Claro. E aí eu vou estudar, eu começo fazendo engenharia elétrica, depois eu me desencanto um pouquinho pela engenharia elétrica, depois eu vou para matemática, me formo em matemática, faço um mestrado em ciência da computação. E aí, no doutorado, eu começo a fazer umas matérias eletivas na literatura, que sempre foi a coisa que eu sempre gostei, mas eu nunca achei que isso poderia virar alguma coisa. E no doutorado, eu descubro esse outro grupo, né? Esse grupo de matemáticos e escritores franceses. Uhum. E aí eu resolvo escrever uma tese de doutorado sobre a literatura e a matemática. O meu primeiro livro se chama Literatura e Matemática. Tá, mas deixa eu só te interromper aqui. Então tá muito errado, eu não tava quando eu achei que, na verdade, o que te ajudou nessa transição, nesse teu crossover, na verdade, pra literatura foi isso. Ou tem mais coisa aí no meio? É, foi o Borges, na verdade. O Borges que me levou pra literatura. E aí, doutorado, quando eu conheci esse grupo de escritores e matemáticos, eu falei, bom, vou fazer uma tese de doutorado juntando a matemática do Borges, vou estudar formalmente o que o Borges estava fazendo com a matemática, e de fato ele estava brincando com a matemática, e vou comparar o uso da matemática que o Borges fazia com o uso que esse grupo de escritores matemáticos franceses fazia. E aí eu escrevi esse meu primeiro livro, essa minha primeira tese, né, que acabou ganhando o prêmio da melhor tese do Brasil. Eu escrevi aqui, escrevi na França, enfim, quando eu lancei esse meu livro, enfim, ganhei o prêmio, eu falei, bom, eu acho que eu posso tirar as ideias que eu aprendi nesse meu doutorado, né, porque o doutorado é uma coisa muito teórica, e vou usar essas ideias de misturar as áreas do conhecimento, misturar memória, matemática, arte, e vou escrever meu primeiro livro de ficção. E escrevi o meu primeiro livro de ficção sem saber o que aconteceria, né? E o que aconteceu foi que o Antiterapeuta acabou ganhando, né? O Prêmio São Paulo de Literatura, que talvez, que pelo menos em termos financeiros, é o maior prêmio do Brasil. E aí eu vi que eu estava no caminho certo, né? Que não valia a pena eu continuar com engenharia nem com computação, né? Pelo menos não valia a pena, assim, valeria a pena em termos financeiros, mas não valeria a pena em termos pessoais e de paixão, né? Entendi. Então eu segui essa carreira, fiz um pós-doutorado, alguns pós-doutorados em literatura, e hoje eu vivo da literatura, né? Sobrevivo, maravilha. Né? Maravilha. Assim, ó, é só pro pessoal que não leu, hoje Terapias tem um protagonista que está sempre acompanhado, tipo assim, a sombra do grande Philip Roth tá sempre ali no protagonista, né? Principalmente a obra O Complexo de Portnoy, ou Portnoy, né? E é como se tiver que resumir, seria basicamente sobre as agruras, daqui a pouco, da inserção de um estrangeiro numa comunidade. Só que não precisa ser, pode ser, a pessoa pode interpretar como um judeu numa comunidade goíma ou goi, né, que é de não judeus, ou pode ser literalmente um estrangeiro mesmo num país que ele não conhece. Fala um pouco do Antiterapias, né, e a gente já tinha citado antes uma palavra-chave que é autoficção. Fala para mim e para os ouvintes onde que acaba a realidade, começa a ficção, onde começa a ficção, acaba a realidade, porque isso se mistura muito nas suas obras, né? A gente vê, a gente sente daqui a pouco que tem alguma coisa de autobiográfico, mas como é que é isso? Onde é que tu vê o limite de um e o começo do outro? É, eu acho que é justamente essa que é a grande questão, né? Que eu me coloco, né? Que é brincar com esses limites, misturar esses limites, elevar esses limites à décima potência, né? E no final das contas vira, né, um livro, uma grande ficção, né? Uhum. O Antiterapias, ele funciona assim, ele funciona como uma apologia, né, como é o meu primeiro livro, a gente chama isso de um livro de formação, talvez, um romance de formação. Esse personagem que aparece, que não tem nome, mas ele fala em primeira pessoa, ele começa a abraçar todos os clássicos que ele já leu e que ele admira. Então, em todos os capítulos, apesar desse personagem se lembrar de momentos pessoais, da memória da infância, da memória da primeira namorada, do colégio, do primeiro jogo de futebol, enfim, ele também está fazendo uma releitura de alguma grande obra literária. E ele começa o livro, né, junto com esse Portnoy, né, que é esse personagem muito interessante do Philip Roth. E ele vai caminhando, tem um capítulo que ele faz uma releitura da Divina Comédia. E a Divina Comédia, né, para quem conhece, sabe que o Dante colocou nos círculos do inferno todo mundo que ele não gostava. E esse personagem faz a mesma coisa, ele coloca lá nos círculos do inferno. Ele coloca todo mundo que ele não gosta. O problema é que numa comunidade judaica mineira pequenininha, um monte de gente se reconheceu lá no círculo do inferno. Então deu o maior problema. Mas a grande questão também que está trabalhando o livro é essa questão da memória, né? Por que que a gente se lembra de alguns momentos que a gente queria esquecer? Porque a gente não se lembra de alguns momentos que a gente queria se lembrar? Porque ao longo da vida a gente vai mudando esses momentos, né? Isso é muito comum, né? Às vezes a gente tem amigos de infância e de repente um lembra de um caso que o outro não lembra, isso, ou que o outro lembra de uma forma diferente, né? Isso. E é o mecanismo da memória, de lembrar e esquecer a todo momento. Sim, já que eu ia te perguntar, desculpa aqui, como a gente não está se vendo, está por telefone, então desculpa, às vezes eu meio falo por cima, mas eu de vez em quando eu vou te interromper, tá? Que às vezes pipocam perguntas assim. Tá, não, querido, assim, ó, até uma pessoa que é nossa amiga em comum, até o grande Ronald Vrubel, tá, escritor. Certo. Isso. Pois é, eu me lembro que eu perguntei, porque eu vou perguntar uma coisa na mesma linha para ti, que também ele escreveu também os livros, ele também tem a ver com memórias, mas eu queria perguntar para ti, assim, como é que é isso da pessoa ter uma lembrança e quando coloca no papel, ela recria a lembrança, ou seja, ficcionaliza momentos que passaram por ela. Pode falar um pouquinho desse processo, eu acho muito interessante no que tu escreve. É, na verdade, a nossa memória, né, os estudos na neurociência, enfim, eles mostram que a todo momento a gente está esquecendo, né? Uhum. E aí a nossa memória faz esse procedimento de alguma forma. Quando você recorda desses momentos, você precisa construir uma história, né? Uma história teoricamente lógica, né? Para ser um pouco diferente dos nossos sonhos, né? Se você for pegar, por exemplo, Finnegan's Wake, que é o livro do James Joyce, ele vai atrás desses sonhos, por isso que é um livro super maluco, né? Então, ao se lembrar desses momentos, a gente preenche com ficção as lacunas desses momentos. Tá, mas então, tu diria que é só as lacunas, ou tu diria que às vezes a gente faz isso até de forma não intencional, até para, diríamos assim, para, como é que eu posso dizer assim, para dar um verniz mais agradável para coisas que daqui a pouco na nossa memória seriam um pouco traumáticas? Exatamente. Na verdade, existem esses processos traumáticos, né? Um recalque, enfim, esse processo que de alguma forma joga ali, né, debaixo do tapete algumas coisas, e quando você se lembra de uma outra história, e quando você vai colocar no papel, você ainda recria mais ainda, né? E eu acho que essa que é a grande beleza da vida e da literatura, né? A gente vai se transformando e recriando o nosso passado, as nossas lembranças, os nossos sonhos, os nossos amores, né? Assim, ó, eu queria só citar para o pessoal que não conhece ainda a obra do Jacques. Eu te chamo de Jacques ou Jacques? Como é que é? Jacques mesmo? Jacques tá ótimo. Não, tudo bem. Até estava com medo de chamar de Jacques, daqui a pouco vai deduzir que eu falo francês e eu não falo, entendeu? Tirando o Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Maurice Vialat, eu não falo nada de francês. Sei repetir alguns nomes. E, claro, de cinema, a ver com o cinema que eu tanto amo. Eu queria perguntar para ti o seguinte. quer dizer, falar para o pessoal que está escutando que os livros dele, as obras do Jacques, elas têm esse teor semi-autobiográfico, né? Mas, e tem assim, muitas são sobre jornadas com claras características meio de desgraceira pessoal e problemas de adaptação, né? Que todos nós, a gente consegue, a gente lê e consegue se identificar, né? Mas é basicamente como ele lida com isso e sempre, e apesar de alguns momentos parecerem que vai entrar em alguma coisa pesada, sempre tudo tem muita ironia, tem uma dose forte de sarcasmo, né? E ironia não, auto-ironia, né? Eu acho isso muito interessante. Conta, fala um pouquinho, vamos agora pro livro aquele, né, que com o título mais chamativo que tivesse, que é o Brochadas, Confissões Sexuais de um Jovem Escritor, que eu queria saber assim, para ti, como é que foi tu te colocar como personagem central disso? Eu não vou perguntar a porcentagem, não te preocupa do livro, que é autobiográfico ou não, não vem ao caso, tá? Mas fala assim, eu acho que as pessoas que têm, os homens que têm um pouco de vergonha na cara e sabem que são totalmente falíveis, eles têm como se identificar com esse livro. Fala um pouco dele, pode ser? Claro, claro. Eu acho que esse tema, né, é um tema, enfim, é um polêmico, tabu, né, um grande tabu na sociedade, né, que as pessoas conversam mais ou menos, com muito medo de falar, né, tanto as mulheres quanto os homens. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atrás da, né, do que é uma brochada, né? Na verdade, uma brochada masculina, feminina, literal, literária, metafórica, né? Então, eu vou atrás de todas as possíveis brochadas, né? Eu brinco que eu sou o maior especialista no mundo em brochadas, porque não tem ninguém que quer dividir esse título comigo. Então, eu acho que falar sobre a brochada é falar sobre a falha, né? A gente está num momento contemporâneo em que todo mundo, né, se lembrando da poesia lá do Fernando Pessoa, né, todo mundo não falha, né? Então você vê nas redes sociais todo mundo no melhor restaurante, com os melhores amigos, na maior felicidade, né? E você lá brochando, né? Você lá triste, você lá, né, compartilhar. Então, a brochada, ela vai atrás, né, de todos esses casos, enfim, e ele quer, e a grande questão é que se você falasse, né, se conseguíssemos falar sobre isso de uma forma natural, talvez isso não fosse um grande tabu, né, e eu vou atrás também dos escritores que falaram sobre isso, que mencionaram isso. Você encontra, por exemplo, Santo Agostinho falando que ele não entende essa diacronicidade do seu membro, né? Que em alguns momentos ele quer muito e o membro não funciona, em outros momentos ele não quer e o Agostinho dele funciona. Você encontra Platão falando sobre isso. Na literatura você sabe que, por exemplo, o Ernest Hemingway, ele se feriu na guerra e muitos estudos mostram que ele teve esse problema de impotência. O Carlos Drummond de Andrade mesmo tem um texto que se chama Ontem, né? Que começa assim: até hoje perplexo, ante o que murchou e não foram pétalas. Então, enfim, esse Brochadas, ele faz um estudo sobre tudo e sobre todos, né? Então, eu acho que é um livro muito interessante. Também achei. Muito divertido, né? Como você mesmo disse. Eu acho que talvez a grande questão, né, seja essa do humor judaico, né? Que eu sempre levo. E eu acho que o Philip Roth, o Samuel Bellow, o Saul Bellow, né? Eles são muito bons nisso também. Então, eu tento seguir nessa linha, né? Sim. Vamos dizer que... se a gente vai falando sobre o movimento GLS, eu teria que me definir como o S, né, o simpatizante. Então, no caso do judaísmo é isso, eu sou circuncidado, não que alguém esteja perguntando, mas eu não acredito em encarnação, mas se houve encarnação, certamente eu fui judeu em outra vida, porque eu sempre identifiquei muito com esse lado de saber rir da própria desgraça e falar sério com verniz de humor, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim: tá, mas afinal tu tá falando séria pra chorar isso ou não é? Então, me diz assim, como é que o teu background, se é que dá pra dizer isso, judaico, numa comunidade mineira, né? Eu imagino tudo, né? Até citar, acho que tem pouca gente em Minas, mas eu não saberia dizer realmente em números, mas eu imagino que seja realmente uma comunidade bem pequena em Belo Horizonte, né? Então, fala para mim como é que, de certa forma, isso te ajudou, esse background, essa criação judaica, te ajudou a desenvolver esse riso da própria desgraceira, digamos assim. Eu acho que essa é uma questão interessante. Os meus amigos, assim, desde pequeno, a gente, né, tira muito sarro de tudo, né, mesmo das desgraças, né? E também, durante a minha vida acadêmica, né, no meu pós-doutorado em Harvard, enfim, eu estudei a questão do humor judaico, né? Tem a questão freudiana, né? O Freud fala sobre o xiste, né, o inconsciente, a piada, a piada, e tem, enfim, eu tenho livros, por exemplo, de piadas que eram contadas nos campos de extermínio, né, pelos próprios judeus. Então, veja, talvez no inferno, mesmo assim, você precisa de uma certa leveza ou de uma certa ironia, de um certo sarcasmo para poder, sei lá, levar adiante. Levar adiante uma coisa, talvez que seja impossível de se levar adiante, né? Então eu acho que isso é muito interessante. E tratar disso na literatura, você também, não é uma coisa fácil, porque não é um humor banal, né? Claro, não é esse humor que a gente está acostumado na televisão, escrachado, que não fica. Esse humor refinado da literatura, se você pega Philip Roth, Saul Bellow, Bashev Singer, Kafka é um dos maiores escritores de todos os tempos, e é muito sarcástico e é muito irônico, lúdico, ele é muito lúdico. Então, eu acho, só que são escritores que têm um requinte literário, intelectual, profundo, né? Woody Allen, por exemplo. A tendência é a pessoa daqui a pouco se confrontada, digamos assim, com esse tipo de humor, é até achar muitas vezes alguma coisa meio doente, assim, alguma coisa meio... Por que tá rindo disso, né? Mas muitas vezes é rindo com isso, né? O que eles chamam em inglês de laughing with it. Eu não vejo se é. Não vejo isso como uma doença, mas vejo isso como uma forma de encarar, né, alguma situação, mas de uma forma retintada. Eu quis dizer de quem não está acostumado com esse tipo de humor, quem é apresentado muitas vezes pode até interpretar como uma coisa tipo assim, humor muito de humor negro, alguma coisa assim. Eu sempre gostei disso, né, mas eu noto que muita gente assim, poxa, né, como é que está fazendo humor de um câncer, sei lá. É, pois é, enfim, é uma forma, né, de encarar. De lidar com... vamos para o teu outro livro, falar um pouquinho do Meshuggá, né? Eu até achava que a pronúncia até original, achava que era Meshuggá, né? Porque tem aquela expressão que é mensch, né? Quer dizer que é cara, uma pessoa legal, um amigo, assim, tipo assim, um amigo da pessoa. E daí tem o Meshuggá, né, que basicamente quer dizer doido, quer dizer uma pessoa que está com um parafuso frouxo. Fala um pouco do livro, desse teu livro, o Meshuggá, pode ser? Pode, então, essa é uma palavra, né, muito, muito vivida, né, em todas as comunidades judaicas, né, que na verdade é uma palavra em Yiddish, que todo mundo fala que é Meshuggá, né. Então, Meshuggá, desde pequeno eu ouço essa palavra, enfim, desde pequeno eu falo, as pessoas comentam que os judeus são Meshuggá, que são loucos, enfim, eu sempre... Né? Eu acho que os meus livros, eles estão dentro de mim há muitos e muitos anos, né? Só que demora um pouco para esses livros saírem. E o Meshuggá estava lá guardadinho durante muitos e muitos anos. E eu sempre ouvi falar também dessa ideia de que os judeus eram um povo mais louco do que os outros. Enfim, chegou o momento de estudar isso formalmente e eu fui atrás de alguns mitos relativos à loucura específica judaica. Então, por exemplo, médicos do século XVIII e XIX, eles argumentavam que os judeus tinham maior propensão à loucura. E aí eles, né, desde o século I, eles têm explicações para falar que os judeus são mais loucos. Eles falam que o judeu é um povo incestuoso, eles falam que o judeu é um povo mais parado sexualmente que os outros, enfim, e você vai encontrando teses ao longo da história que vão corroborando com isso. E aí eu fui atrás, fiz um estudo bem profundo sobre isso, existem teses alemãs, existem, enfim, N artigos médicos falando sobre isso, e eu vou atrás achando que isso, né, eu até escrevo o livro, achando que isso seria uma grande diversão, né? Só que quando eu entro mesmo na loucura, então eu elejo alguns judeus muito famosos, uhum, que foram considerados loucos, né? E podem personificar a ideia de louco. Exatamente. Uhum. Eu encontro a história, por exemplo, a história do Woody Allen, que é uma história super complexa, enfim, uhum, que ele se casa com a filha adotiva da ex-esposa, e essa ex-esposa foi casada também com o Frank Sinatra quando tinha 17 anos, uhum, e essa ex-esposa, que é a Mia Farrow, atuou num filme que se chama Bebê de Rosemary, uhum, que quem dirigiu foi o Polanski, uhum, e Polanski também tem a questão... Uhum. Né? Ele é judeu e foi, sim, condenado por... A família toda sexo. Foi... apareceu. É, ele fez sexo com uma né? Com uma criança. Menor de idade. Uma menor de idade, enfim. E aí eu vou atrás dessa história, só que o que eu me proponho, e aí a ficção, é entrar na cabeça desses personagens. Então eu entro na cabeça do Diallo, eu entro na cabeça da Mia Farrow, eu entro na cabeça da Sonny nesse capítulo. Depois tem esse outro capítulo que fala sobre essa loucura e essa perversão sexual judaica. Então eu vou atrás desse outro personagem que se chama Ron Jeremy, né? Sim. Que, enfim, a mãe era da CIA, o pai era físico, a irmã foi para Harvard, ele fez Queen's College, graduação e mestrado, e larga tudo e vira o maior ator pornô da indústria. Ele chegou a dar aulas para crianças até. Exatamente. É um ator, treinado, inteligentíssimo, e também tem esse lado, o lado dele mais famoso, esse lado super doido, mas continua, desculpa, só abri um parênteses aqui. Não. E aí, no caso do Ron Jeremy, eu resolvo entrar nas duas cabeças dele, né, pra narrar a história. E aí eu vou contando a história desses personagens, enfim, e escrevo sobre a loucura, né, muito baseado, enfim, em alguns textos sobre a loucura. O Foucault mesmo tem um texto muito interessante sobre a loucura. E aí eu escrevo esse livro, e no último capítulo eu conto o que a escrita desse livro fez comigo, né, lógico, de uma forma também, né... literária distanciada. E ficcional, autoficcional. Entrar na loucura é muito dolorido, né? Claro. E tem gente que quando faz uma análise muito profunda não consegue sair, né? Exatamente, é perigoso. Você nunca mais sai de lá, né? Tá. E agora, querido, vamos pro teu livro mais recente, o Nobel. Do que eu sei do teu livro, me parece que tem esse tema recorrente que é do peixe fora d'água, né? Eu até, se me permite, até para comparar, assim, a premissa me lembra alguns filmes clássicos que americanos fizeram sobre pessoas comuns, tipo assim, né, que vão... os protagonistas, tipo assim, adentrando... o lado, vamos dizer, da política, tá? Me lembrou um pouquinho o Mr. Smith Goes to Washington, com James Stewart. Tem também Billy Jack Goes to Washington, tem aquele Dave. Então, quer dizer, o teu livro não é sobre política, mas, no caso, tem esse olhar de peixe fora d'água, esse olhar, simples e, ao mesmo tempo, cínico, de alguém adentrando essa corte e, apesar de estar dentro, também estando fora dela, fora o suficiente para poder criticar e comentar, né? Fala um pouco disso, pode ser? Falei muita besteira ou não? Não, eu acho que, né, o Nobel, né, que é esse livro que eu acabo de publicar, é o Jacques Fuchs, novamente, recebendo o prêmio Nobel, e ele está lá diante da Academia Sueca, naquele teatro maravilhoso, fazendo o seu discurso de recebimento, né? Uhum. Enfim, eu estudei todos os discursos de todos os laureados, né? São 116 discursos, enfim. Só que esse personagem, né? Enfim, ele chega lá para fazer esse discurso e ele fala o que todo mundo não tem coragem de falar. Em qualquer discurso, em qualquer homenagem, você tá lá, né? Você apanhou sua vida inteira, as pessoas tentaram te passar rasteira, sim, e os seus né, nobres colegas não te ajudaram quando poderiam, enfim. E aí, na hora que você chega para receber um prêmio, você agradece todo mundo, claro. Enfim, e esse é uma honra, justamente o contrário. Ele resolve brincar de falar todos os atos infames que foram feitos por todos os escritores, por todos os colegas, por toda a instituição, de uma forma geral, a arte de uma forma geral. Então esse personagem, ele se rebela, né, contra o status quo, né, mas enfim, um discurso muito pomposo, mas muito irônico, sarcástico, né, e eu acho muito interessante, né. É isso de estar elogiando, tipo, tem isso de estar inflando os egos, mas ao mesmo tempo furando também os egos. Exatamente, né? O Borges tem um texto sobre os homens, a vida dos homens infames, né? O Foucault também fala sobre ele. Então ele vai atrás de um discurso infame, ressaltando os momentos literários, biográficos dos escritores laureados. E esses momentos não muito honrosos, né? Ou seja, distribuindo cutucada para quem está lá presente nesse evento, né, nessa ocasião, e também para quem está quem tá, tipo assim, pairando em termos exatamente, de homenagem. Exatamente, ele tá lá fazendo uso da palavra. Sensacional. Querido, como é que tem assim algum site específico, algum blog específico que a pessoa possa saber do teu trabalho? Ou como é que é, sei lá, vamos dizer assim, para a pessoa que entrou, não tinha ouvido falar de ti e ela quer saber sobre Jacques Fuchs, como é que... Eu tenho um site, né, jacquesfuchs.com.br, mas o meu Jacques é igual francês, né, tem o C, o Q de queijo, U, E, S, Fuchs, F, U, X. Uhum. Eu sou conhecido, né, lá nos Estados Unidos como Dr. Fuchs, né? Ah, tá, então, desculpa, é que é muito gratuita a pergunta que eu ia fazer, mas como é que era quando tu já estavas aqui quando tu escreveu Brochadas, né? Ou tu estavas morando fora do país? Como é que é? Me fala só isso. Sobre o Brochadas, eu já morava aqui no Brasil, de volta. Ah, tá. Porque aqui muita gente não vai fazer conexão, mas eu ficava perguntando como é que seria tu lidando com esse tema, né? E tendo o sobrenome que se pronuncia, né, lá, quer dizer, a pronúncia acho que original deve ser, acho que o X não pronuncia, né? Não sei, eu sei que lá no Estados Unidos... Mas lá em inglês... Eu fiz minha pesquisa do Brochadas e do Meshuggah na biblioteca de Harvard, então de dia eu tinha meu... Minha vida, né, eu era um pesquisador sério, de noite eu era o pesquisador das brochadas. Exatamente, com o nome e com o sobrenome Fuchs, né? Exatamente, né, teóricas e práticas, né? Sensacional. Então, repete, por favor, pra gente que é meio lenta que nem eu, como é que o endereço do teu site, pode ser? Pode, é Jacques, J-A-C, Q de queijo, U-E-S, F-U-X, jacquesfuchs.com.br. Tudo junto, tem, né? Tem todos os meus livros, tem várias reportagens, querido, já tem as coisas do Nobel lá também. Tá, assim, ó, te agradeço, tu vindo aqui em primeira mão, tá legal, assim, de coração pelo teu tempo, tá, e a melhor sorte com a tua carreira, e foi sensacional conversar contigo, sem puxação de saco, tá bom? Foi uma alegria conversar, né? Acho que você deve estar muito honrado de entrevistar um prêmio Nobel, né? Como eu. Sim, exatamente. O prêmio Nobel e um expert em várias áreas da vida, até as áreas que a gente normalmente só cochicha. Eu compararia, o interessante do teu livro, esse Brochadas, apesar do nome, né? É legal que a pessoa pode ir, como é um livro super elogiado e tudo mais, dá pra pessoa ir sem medo na livraria. Diferentemente de eu, por exemplo, quando eu comprava uma revista pornô em bancas, e eu tinha que conhecer o dono da banca para me deixar adquirir, que sendo menor de idade. Sabe como é que era? Eu ficava sempre do lado dos livros de bolso e esticando o olho para a direita para a sessão das fotonovelas eróticas. Eu acho que vale a pena uma visita à livraria e pedir, né, o Nobel, o Meshuggah e também uma brochada, né? Claro, a pessoa. Claro, é tipo como locação de filme pornô, a pessoa coloca vários livros antes, né? E depois ela coloca o da brochada, né? Pra não ficar descarado, né? Pra dar pro ex-namorado, as mulheres. Isso, exatamente. Não, que um amigo meu falou que é interessante o livro. Gente, obrigado de novo, tá, Jacques? Um grande abraço. Tchau, querido. Tchau. Marco Antônio. Oi, ai. O rei da brochada. olha, o pessoal pode dizer por aí que não sabe sobre o que é esse assunto, nunca ouviu falar, mas olha, eu acho que né, é, falando sério, né, não dá, não vou me entrar aqui a fundo, mas que dá para dizer que acho que não é uma coisa inevitável, inevitável. Eu exatamente. Então tá, vamos começar lá, vambora, então, com o garimpo. Anos 50, gente. Ah, many a time I cried for you. Many a time you made me blue. But now I'm free. Hooray for me. Well, what do you know? I ain't hurt no more. Ah, now I'm through with all your lies. Woo, look at me. I just got wise. I'm knocking on wood. I feel so good. Well, what do you know? I ain't hurt no more. I was just a puppet that you dangled on a string. You know you wrecked my heart just like a 10-cent toy. I just woke up and now I know your love don't mean a thing. Go and get yourself another boy. Well, I'm going out to paint the town. I'm all dressed up to shop around. I'm through with you. I'll find somebody new. Well, what do you know? I ain't hurt no more. Yeah. Now I'm through with all your lies. Oh, look at me. I just got wise. I'm knocking on wood. I feel so good. What do you know? I ain't hurt no more. I was just a puppet that you dangled on a string. You know you wrecked my heart just like a 10-cent toy. I just woke up and now I know your love don't mean a thing. Go and get yourself another. I'm all dressed up, shopping around. I'm through with you, I'll find somebody new. Well, what do you do? I ain't hurt no more. I ain't hurt no more. I ain't hurt no more. I ain't hurt no more. No feeling, no pain. Marco Antônio. Aê, esse cantor, você gosta muito, o grande Neil Sedaka, né? Gosto mesmo. Essa canção é de 59, I Ain't Hurting No More, ou seja, basicamente está falando que ele não está mais ferido, que agora ele já superou, né, o relacionamento com a moça que quebrou o coração dele. Foi Carole King? Olha, não sei dizer, para te falar a verdade, eu acho que o lance dele com ela, eu acho que foi meio enjambrado, né, para duas músicas, né, o Carol e... Exatamente. E a resposta dela... Eles eram grandes amigos, eu acho que a coisa foi platônica ali entre ele e a grande Carole King. Né? Essa canção, então, é de 59, não fez sucesso. No mesmo ano, ele escreveu a canção, que vai tocar um trechinho daqui a pouco, que é All Carol, que é, né, inspirado na Carole King, né, ou seja, também de 59. Ele é neto de imigrantes judeus da Turquia, nasceu no bairro do Brooklyn, em New York City. Né? É primo do Macruner, até gravou até canções do Roberto Carlos, também a Eric Gourmet. Né? Ele ganhou bolsa de estudos para estudar piano, né? É de uma família bem pobre. O primeiro sucesso nas paradas dele, que é o Carol, a gente vai ouvir daqui a pouco. Ele compôs quando ele estava prestes a levar um pontapé da gravadora RCA, porque os singles, os compactos dele, não haviam vendido o que era esperado pela gravadora. Então, vamos tocar um trechinho do All Carol? Treat me cruel. You hurt me esse foi o grande sucesso, né, Marco Antônio? Grande. Ele teve uma lista de sucessos estrondosos, mas esse foi o sucesso mesmo que tirou ele da fila do desemprego, que ele tava paquerando já. Ele, né, namoradinho da Carole King, né, ele escreveu também pra gente como a Connie Francis, Monkees, Frankie Valli, Família Doremi, Mae West, Captain Itenil, Fifth Dimension, né, muito popular no Japão, no Brasil, na Itália, também gravou em espanhol, hebraico, francês e alemão, e tem canções que podem ser ouvidas nas séries O Rei dos Ladrões, mas a gente nunca falou dessa série, eu imagino que é uma série que tu gostava. Assistia, gostava sim. Isso, com Robert Wagner. Sim. Também Muppet Show, ele pode também ser ouvido, canções dele pode ser ouvido no seriado Barco do Amor, uma série chamada Primo, no Brasil era Primo Cruzado, em inglês era Perfect Strangers. Fresh Prince of Bel-Air, que no Brasil era Um Maluco no Pedaço, foi a série que lançou Will Smith, Barrado no Baile e várias outras produções. Então, vamos para os anos 60, por favor? Vambora, gosto dele. Johnny got no one to love him. Guffin told him she had enough of him. Sweetwater Johnny, love's gone sour. He lost the power. Sweetwater William, there he is smiling. Got a new girlfriend, said she'd stand by him. Sweetwater William, heads in the tower. You got the power. Got it or you don't. Vai lá, Marquinho. Tá, essa canção adoro essa canção, não fez sucesso, foi injustiça, o nome é The Power, né? O poder, basicamente tá falando que quem tem o poder tem, não adianta tu querer comprar ou adquirir, ou tu tem ou tu não tem. O cantor é o Norman Greenbaum, né? Ele nasceu numa das áreas até dos Estados Unidos que mais tem brasileiros, até imigrantes brasileiros, que é em Massachusetts, na cidade de Maiden. Malden. Ele nasceu em 20 de novembro de 42, formado em música pela Universidade de Boston. A canção dele, que fez grande sucesso, até hoje ele basicamente se sustenta com os direitos da canção, Spirit in the Sky, né? Uma canção que vendeu mais de 2 milhões e 150 mil discos, entre 69 e 70, daqui a pouco já veio um trechinho, e ele, essa canção está em cerca de 40 trilhas de filmes seriados, né, também comerciais também, não a que a gente ouviu agora, que a gente vai ver um trechinho na Spirit in the Sky. Ele pode ser ouvido em filmes como Cinderela às Avessas, Quanto Mais Idiota Melhor 2, Apolo 13, num seriado feito em tributo ao João Alckmin, que é Dr. House. E... Muito obrigado. Nada, nada. Tua esposa que me deu essa... a tua namorada que falou pra mim, ó, Marco, é o Dr. House em pessoa. É, eu sou mesmo. Eu sou um cara mal-humorado pra burro. Fufunha que eu diga. Vamos tocar um trechinho do Spirit of Sky, por favor. Todo prazer. Foi de 69 também. A música é fantástica. Fantástica, um grande sucesso, né? Apesar de citar Jesus, até de forma um pouco irônica, o Norman Greenbaum é um judeu praticante. Então, vamos passar para os anos 70? Vamos embora, vai lá, Fufunha. Vamos nessa, então. 73, a canção. Sous la pluie, je marche droit devant, bousculé par des gens que je ne connais pas. Et je me sens fatigué. À chaque pas, la nuit tombe sur mes cheveux collés, dans ses phares qui éclairent ma guitare mouillée. Même la mort est trempée. Je quitterai ce monde qui se meurt. Je veux mourir avant longtemps, loin de ce bruit, loin de ces gens. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre. L'avenue sous la pluie, je marche droit devant dans mon blouson froissé. Je ne veux plus pleurer comme un enfant trop vieux. Sur le trottoir trop petit, je me sens un peu gris. Je m'étouffe dans lui, dans le brouillard glacé. Même la mort est blasée. Je veux partir avant que vienne l'heure. Je quitterai ce monde en pleurs. Je veux mourir avant longtemps, loin de ces cris, loin de ces gens. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Bons tempos de música francesa e música italiana, viu? Pois é, e esse cantor aí, o Christophe, ele é francês de origem italiana, né? Só assim, abrindo um parênteses, recebi uma mensagem aqui, inbox, da Ana Montes, que mora em Itabuna, ela perguntando se o Nil Sadak ainda está vivo. Tá sim, graças a Deus, ele fez 79 anos há cerca de duas semanas, cerca de 18 dias. Então tá cheio da grana e planejando ainda lançar mais coisas. Então, quer dizer, quanto a isso, tudo bem. No caso, voltando aqui, então, essa canção que a gente ouviu de 73, é Le Temps de Vivre, ou seja, Os Tempos de Viver, o cantor, como eu falei, Christophe, o nome de batismo dele, Daniel Bevilacqua, nasceu em 45, cerca de 25 quilômetros de Paris. Ele teve muito sucesso também no Brasil, na Itália, na França, na Alemanha. O maior sucesso dele, já vai vir um trechinho daqui a pouco, foi Aline, né, que é uma canção de 65. Sou obrigado a deduzir até que era um nome muito comum quando eu estava crescendo, então imagino que muita gente que eu conheci foi batizada em homenagem à canção que a gente vai ouvir, que é uma canção romântica super... que foi muito popular, muito popular. A canção que a gente ouviu, Le Temps de Vivre, é uma canção super deprê, né? A letra basicamente fala de uma pessoa que está desistindo de viver por decepções uma atrás da outra. Deixa eu ver, podia mais falar sobre o Christophe. Ele teve sérios problemas com depressão, com álcool e drogas pesadas, ficou anos sem gravar, vários anos sem gravar, e daí a questão de um ano e uns 8 meses... ele lançou trabalho novo e fez vários shows pela Europa. Ele pode ser ouvido em filmes como Kill Bill 2 e também um filme chamado Um Momento d'Engarmant, que é de 2015, no Brasil era Doce Veneno, que é um filme que já é a segunda filmagem de um clássico da comédia francesa, e vale dizer que a primeira refilmagem foi aquele filme Blame It on Rio, Feitiço no Rio, com Michael Caine, a Demi Moore, que era basicamente sobre estrangeiros vindo para o Brasil e se deparando com lagartos em cada esquina que dobravam, basicamente, e todo mundo sambando, topless na praia, arara para todo que é lado, gente caminhando pela praia com um macaco no ombro. Quer dizer, o grato que o filme fez sucesso, e eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, até o pessoal assim, ah, tá do Brasil! E daqui a pouco, ah, pois eu vi o filme Feitiço no Rio, e eu, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Brasil. Ah, mas não foi filmado lá? E deu, putz, né, ficava todo constrangido, tentando explicar para eles que não é comum andar no Brasil com um pandeiro na mão e um macaco no ombro. Mas, que eu posso fazer? De qualquer forma, Christophe, então, Le Temps de Vivre, de 73, canto que a gente ouviu. Vamos tocar um trechinho do Aline, por favor, de 65? Mega hit. Viaje com a Showtime, a máquina do som. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Ai, eu chorei, chorei. Eu me sentei perto. Olha, eu deduzo o seguinte: fora da França, né? Porque na França ele tem uma carreira de vários sucessos. Mas eu deduzo que se ele ousar se apresentar fora da França e não topar cantar essa música, devem quebrar o teatro se apresentar, porque essa canção fez muito sucesso. Fez. E interessante foi na classe A, B, C, D. Então o cara ia numa festa chique, tocava essa música, ia num prostíbulo, também tocava essa música. Verdade. Então, não é mesmo? Verdade. Vamos para os anos 80? Vamos embora, Fofonha. Acho que tu gosta da banda. Vamos Gosto lá. Muito. Hey, I know it's a modern world. Marco Antônio. Que banda simpática, Deus do céu. Mas eu acertei, então. Imaginei que... Eu gosto muito deles. É. Esse aí, pra quem não reconheceu, Hugh Lewis and the News, essa canção de 83, não fez sucesso. Adoro a canção e acho que o tema é maravilhoso, o tema dela é o Whatever Happened to True Love, ou seja, o que ocorreu, o que, que aconteceu com o amor verdadeiro. O maior sucesso dele, do grupo, obviamente foi Power of Love, que é de 85, até uma canção que foi indicada para o Oscar, de melhor canção. Ela toca no, já é clássico, aquele filme maravilhoso Back to the Future, né, De Volta ao Futuro, de 80, também lançado em 85 nos Estados Unidos. Então, falar dele um pouco. O nome dele, de batismo, Hugh Anthony Craig III, ou seja, seria algo como Hugh Anthony Craig Neto, né? Ele nasceu em Nova York, 5 de julho de 1950. Cantor, letrista, volta e meia faz papéis também em cinema. A subida dele para o sucesso, né, a jornada dele foi tão engraçada, porque ele teve 3 nomes artísticos antes disso, e sempre fracassando antes de adotar Hugh Lewis and the News. Então, o primeiro foi Huey Lewis, entre 72 e 76, depois Huey Lewis, depois em 77 e 78, e daí Huey Harp, em 78, um período pequeno. Ele achava assim, poxa, será que se eu mudar de nome, né, porque não adiantava, ele se apresentava em tudo que era bar e nada de sucesso. Como eu falei, foi indicado ao Oscar melhor canção em 85, a banda pode ser ouvida também em filmes como The Wild Life, acho que no Brasil, acho que era, o título era Vida Selvagem, é um filme com o Chris Penn, irmão do Sean Penn, é quase que uma sequência para Picardias Estudantis. Num policial bem elogiado chamado FX, Assassinato Sem Morte, FX, Assassinato Sem Morte, que era com o autor australiano Brian Brown. Corra que a Polícia Vem Aí, 33 e um terço. Seriados como Duro na Queda, Esquadrão Classe A, Miami Vice. O grupo se formou em 79 e está junto até hoje, né? Eles são dos maiores. Na formação original, que continua tocando direto, está o Huey, o Sean Hopper, que é o tecladista, o Bill Gibson, que é o batera, e o John Cola, que é saxofonista e guitarrista. Vale dizer que esse grupo é um dos maiores na área do naquele subgênero do blue-eyed soul, ou seja, soul music feito por brancos. E um dos maiores nomes no blue-eyed soul seria o Daryl Hall e John Oates. Por sinal, essa canção é a cara, né? Whatever Happened to True Love é a cara do Paul. É verdade, a mesma batida. Né? Mesma batida, então dá pra ver assim como eles ambos adoram esse gênero. Também tem um pouco de influência do doo-wop, né? Que seria aquilo, quando a gente pensa assim, aquelas cenas clássicas de grupos na rua embaixo de um poste fazendo harmonização com as vozes, né? Tipo, tudo, né? E estalando os dedos. Então, isso aí, Hugh Lewis and the News. Vamos tocar um trechinho, obviamente, chovendo molhado, do Power of Love, de 85, por favor. Grande banda, viu? Grande banda e continuam na estrada aí. Então, é isso aí, quer dizer, o programa eu gostei bastante, valeu pela oportunidade e até quinta-feira, né? Quinta-feira então, estaremos juntos novamente para discutir temas mais pesados. Exatamente, a política. É. E a gente mesmo querendo conversar, não adianta, num país como o Brasil, não dá para ficar completamente alienado. Não dá. Então, por mais que a gente tente. Então tá, um grande abraço até aqui. Para você então, também, gente. Obrigado, Marquinhos. Obrigado pela audiência. Obrigado. Valeu, Fufunha, valeu, João. Até obrigado. Mais. Obrigado, tchau. Valeu, público. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do...